Golf 14, controle 120, decimal 8, bom voo e boa tarde. 208, obrigado, Monteiro. Lima Papa Mike, mantenha-se com sua visual no litoral, com a gente no 008, informe para ingressar no corredor internado. Esse 5491 está passando zona, completa o final 2895, tamo bom. Eu sei que tá pregando, TPC 491, trabalho. Oi, Salvador, boa tarde, TPC 491. Boa, 3491, reporte passando Simbra com trem checado, altímetro no 008. Contra 549. 755, fora de solo, cruza 2 e 3. Boa, voa no 755, contato radar, estou para o nível 360, autorizado Leda. Caminhão 360, Leda. Voa no 077, chame Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1925 com 165 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando caminho. 1925, confirme alternativa. Campinas. Dia litoral, Lima Papamaica. Você tem condição de voar para a rotatória da presente, o Lima Papamaica aguardando autorização para o CIA? Afirmativo, da presente em prol da rotatória. Autorizado, Papamaica. 1008, voo 925, já. Boa tarde, eu chamei 61 no 43, descrito, chegada bom, fidelita para 4 mil pés, o ajuste no 008. Salvador. Boa tarde, voo 1925.0 da 1.0. Salvador para Serra Novemba, Serra Tango, nível 085, DCT, decola pistão 1.0, primeira curva à direita, corredor axé, transponder 5.0.3.0, controle 1.2.0, decimal 8. Para Serra Novemba, Serra Tango, no 085, direto, decola da 1.0, curva à direita, corredor axé, 0-3-0, controle 1-2-0-1-8, Oscar Maia. Confirmando, manterá a restrição de 1 no meu pé no corredor axé. 1-2-0, Oscar Maia, está transportado. Oscar Maia, autorizado táxi até o ponto de espera, via pátio 3, 1 em alfa, no ponto de espera de chamitou e frequência 1-8-9, 5 altímetro, 1-0-0-8. Autorizado táxi via... Confirmando, acho que a Alemanha é autorizado o táxi até o ponto de espera. Salvador, Lima, Papa Mike. prossiga, Lima Papa Mike. Efeito de cheque de instrumento, poderia confirmar a altitude e a velocidade que está mantendo? Estou recebendo 500 pés e ground speed de 1,23 nós. Muito grato. 5491, solo 19, à direita no Delta, solo 219, boa tarde. Eita, solo 1219, 5491. Salvador, 35491, não lembrou? Trip 5491, autorizado, táxi até o Pati 3, posição 04, via Alfa Kilo. 403, 5491. Tem livre decolagem da pista no zero, vento 090 graus, 15 nós. Livre decolagem da 10, voo 9. No solo aí 2-1, 3-0 backtrack, puxa livrando 1 no 7, Quebec. 1 no 755, chame Recife, frequência 1-2-5-1 e alterna 1-3-3-2-5. 2-5-1-3-3-2-5. Lima Papa Mike, está autorizado para seguir direto. Lima Papa Mike, direto. 2-0, decimal 8, bom voo, boa tarde. 1-2-0, 8, boa. Amigo 1601, identifique, chegada bom, fica para 4 mil pés, ajuste com 008. Controle Salvador, gol 925. Gol 925, boa tarde, contato radar, saí da árvore, vou para o 360. Positivo na árvore, ascensão 360, 925. Boa tarde, gol no 612, verifique, chegada mar, desça para o nível 050. Vou checar com ele. Salvador, gol no 856, informação terra, para autorização para Recife, 4-0. Gol no 856, autorizado Salvador para Recife, via Uperuísque 58, nível 390, decola pista 1-0, primeira curva direita, correção, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, transponder 5-1-2-1, no controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado 390, via Uperuísque 58, igual a 10, com curva esquerda na curva Caju, 5-1-2-1, transponder 208, controle, gol no 856. Gol no 856, cotejamento correto, reporte pronto para puxar essa. Azul 4206, autorizado Salvador para Recife, confirmando o nível 340, autorizado? 340. Sente, autorizado nível 370, via Upper Whisk 58, né, cola pista 10, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, transponder 5130, controle 120, decimal 8. Azul 4206, cotejamento correto, reposte pronto para puxar senão. Na 6125415, El Salvador. 5415, autorizado o estacionamento, reporte para táxi. Mandaremos táxi, 5415. Farol de Itapuã, Oscar Lima Eco. Na presente, chama o controle 1208, Oscar Lima Eco, bom voo, boa tarde. 208, grato. Controle, boa tarde, Oscar Lima Eco. Boa tarde, Oscar Lima Eco. Entidade da decolagem, mantém o 9000 pé, escolhido a Xen, bom no farol da barra. 9000 pé, farol da barra, Oscar Lima Eco. Passarei do 2231, não chame Recife, frequência 1288 e alterna 1353. 2288, 353, boa tarde. Boa tarde, Lima Kilo Zulu, identifique, esse equipamento para o nível 060, na proa do... Coitão, na chegada do Bonfim, 060. Sempre. Autorizado o PRO do VR para posterior mudança de regra e sempre somente para o 060, pelo Zulu. Oscar Lima Eco, confirme sua estimada de pulso. Aos 2020, certo. Copiado 2020, o senhor prossegue via litoral? Ah, via litoral, senhor. Romeu Escabral, vem informe sua altitude. Regidão? Para o táxi, o trip 5415, 44 a bordo, nossa autonomia de 4 horas, alterna Salvador. Táxi autorizado, pátio 3, pátio 1, índice e alfa, ponto de espera da 10, torre, 1895, altímetro no 008, trip 5415. Sente, autorizado, parte 3, parte 1, Indy Alpha, quando pode esperar da 1-0-2-0-8-9-5-5-4-1-5. Boa tarde. Boa tarde. Sou 1-6-1-2, autorizado ao final do procedimento, número 2, vista para 2.000 pés, o ajuste no 008, informe no localizador. Foi direto do no gol, no meio, no 2 para a final do procedimento. 2109, descida para 4000 pés. 4.310, né? São 08 autorizado, chama táxi. Camaramos para o carro. Farol da Barra, o Oscar de Maeca, possível o 085 na próxima destino. Autorizado direto de destino, Oscar Lima Eco, aguardando ainda para prosseguir o 085. Temos o tráfego Boeing 737-800, descendo para 2.000 pés, sua posição de 9 horas, Oscar Lima Eco. Pode ser a partir da Bravo? Pode ser a partir da Charlie? Da Charlie, confirmado, vai ver. Afirma linda, cola down no zero, vento 090 graus, cono 3 nosso. Tem que decolar de autorizada, pista 10-5415. Oscar Bravo, chame a torre 1895 e tem um bom ponto. 1895, Oscar Bravo. Galeão 1300, apertou 16. Recorda a pista 10, curva direita da Elo Leda Bridge, controle 120, decimal 80, adiciona tipo 117. A nota que a gente tem aqui é que é tipo 10. Afirma, eu fiz o 10. Romeu Oscar Bravo. Romeu Oscar Bravo, prossiga. 5 milhas de acelerado, no sensor eco. Vai direção submetido para pouso, a contato 3, Romeu Oscar Bravo. A gente mantém o setor norte, aguarde para o cruzamento Romeu Oscar Bravo. Bravo. 3-0 autorizado Galeão, decolada 10, da Elder da Brinca, 2-1-0-1-2-0-8-1-1-7, o final é 6-0-1. 6-2-0-1 no cotejamento correto, chama o pushback para mim. Oscar Bravo. 4-1-5, decolada aos 3-1 no controle, 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia. Passou externo, 943. Ano 43, livre pouso na 10, vento 090 graus, como 5 nós, altímetro no 008. Livre pouso na 10, ajuste no 008, também 143. Pelo sul, desça para 3.000 pés, o ajuste no 008. Salvador, boa tarde, o Trip 5495 decolou na tua escuta. Boa tarde, Trip 5495, autorizado direto coral, subido para o 140. Ciente, boa direto coral, subido para o 140, 545, muito grato. 660, agora, 3 horas. O PAB60? 4426, táxi 41, Índia, ponto de espera da 10, torre 1895, altímetro 1908. E a partir da Índia, ponto de espera da 0, 601, está reautorizado para 2.000 pés. O ajuste para o NET 1008, vai seguir tráfego da companhia, informe no localizador. 1-0-0, Oscar Bravo, dá presente, aproxima para o Pátio 3, evitando o sobrevoo da base aérea. Bravo. Ano 43, solo aos 33, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita, 129, ano 43. autorizado Brasília, nível 360, aerovia Pergolano 7. Escola da 1-0, curva direita, na Arbor, Elefa, controle 1208, transponder 5123. Autorizado para Brasília, 360, Pergolano 7, perto, curva direita, Arbor, Elefa 208, controle 5123, transponder 3567. Fala, Salvador, boa tarde, Oceanair 6143, livrando o pistão. Oceanair 6143, ingressa na Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette para 09, 6143. Salvador 956 para posicionamento, portão 2. 956, portão 02, autorizado. Chama daqui, corrigindo, o tráfego azul vai estar livrando a retaguarda, após o mesmo autorizado. Após azul, começando a 853. Condo 0726, Coca Identity, clear Bonfire Lava, down to 4000 feet, 281008. Condo 0726, Coca Identity, clear Bonfire Lava, down to 4000 feet, 281008. Condo 0726, Coca Identity, clear Bonfire Lava, down to 4000 feet, 281008. Condo 0726, Coca Identity, clear Bonfire Lava, down to 4000 feet, 281008. No meu pé, do ajuste 0008, informe as pessoas a bordo. Estou no 0. E ele é? Gol no 612, torre 1895, tem um bobo. 1895, obrigado. Boa tarde, gol 612, passando já. Uno 612, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 49, altímetro 1008. Livre pouso no 0, gol 612. Gol 1601, passando para a torre, espaço de trabalho, grato. 1895, tomou pouso, gol no 601. Valor, gol 1601, na sua escuta, espaço travado, passando externo. Gol no 601, continua a aproximação, é o número 2 para pouso. 1601, vento 090 graus com 1612 de nós, altímetro no 008, aguarde pista livre. Sim, ótimo. 1612, solo 39, livre direita, solo 121, decimal 9. 219, tá certo. Voo no 602, ingressa na Alfa e mantém posição antes da Taxiway Juliette. Alfa. 601. Quilo do Lua modificado 239, desça para 1.500 pés agora na proa da rotatória e informe agora a transferência de comunicações. Solo Gol 956 com 103 a bordo, alternando Natal, 3 horas mais 25 para o táxi. 956, táxi à direita via Índia, ponte espera na 0, torre 1895, altímetro no 008. Via Índia, 295, espera 1856, grato. Boa tarde. Boa tarde. Gol 612, Alfa Juliette, portão 02. Condo 076, you are cleared final ILS approach down to 2000 feet. Reporta um localizer. Salve Salvador, Gol 601, boa tarde. Gol 601, boa tarde. Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, posição 1, Gol 601. Delta, Traverso, situado. Foi aqui com o Delta da presente, segue para 17 com base pela direita, sem reduzir, reporte na base para final. Está presente para a base pela direita, recolhada direita, base para a final Delta. 406, livre decolar, dão no 0, vento 080 graus, cono 59. Boa noite, 56, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no 0. Ali mantém após a aeronave da 20. Decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Salvador, boa tarde, 4206, Azul Cazu. Boa tarde, Azul 4206, contato radar, estou para o nível 370. Azul Caracaju, 370, 4206.